394, chame centro Recife na frequência 1288, alternio 13325, voo 1394. 288, confirma a secundária? 13325, voo 1394. 13325, voo 1394, obrigado. Papá Romeu Mike, Oscar Golf, chame centro Recife 1288, alternio 1395, Mike. Oscar Golf. 288, 1335. 1335. Mike, descendo cruzamento 28. Visual com tráfego, ponteando base, seu sinal dá 17. Mike. Quebec Serra, solo aos 1-2. Livre direita, parte 5, frequência livre estacionar. Yeah. 1924, informa o tráfego, cruzando o eixo de decolagem da 28, helicóptero, mantendo 500 pés, tirando base, seu sinal dá 17. Autorizado decolado 28, 250 graus, com 8 nós, mantendo por até 3 mil pés, eu vou 1924. Decola, mantém por até 3 mil, vou 1924. Graus com 09 nós. Mike, cidade de taxiar para parte da aerostar? Baixa altura, o táxi está autorizado, mais Golf Mike, tenta para a nave decolando a 28. Mike, claro. Décimo meia. 18 meia, bom dia, boa tarde. Paulo Salvador, 3192, gente da November. Nível 350, Mateo. Aguarde a coordenação, altímetro é 1013, 3192. Aguardando 1013, então 3192. Agosto Marques, 1104, frequência livre ao estacionar, boa tarde. Boa tarde, amigo, bom trabalho. 924, decolado aos 104, controle 199, decimal 35, bom voo. 1935. 1924, contato radar na decolagem, saída Aronso, voo nível 350. 350, está mantendo a proa até 3000, voo 1924. Não, suba sem restrições ao 350 na saída Aronso, voo 1924. Ok, entendeu que está autorizado curvar a direita era 1. Afirmo. Gente, solo aos 1-5, sequência livre. Tá 3-1-3, autorizado pelo assento Brasília, boa na toda posição, Vitória, tá 3-1-3. Bem. Baixar o travado. Confirma o vento? 250 graus com 12 nós. Ok, obrigado. Teve pouso na 28, outra 3193. Diga. Fico 489, tá com 800 pés pra minuto agora. Sim. Artigo 489 está restrito ao nível 080, devido a tráfego na posição de 11 horas, 20 milhas, com o Nordeste, mantendo o nível 090, tríptico 489. 89, ciente, manterá 80. Salvador, traço Lima Antena 28, gol 1333. 1394, suba até nível 300, nível 300, tráfego 1 hora, 60 mil no oposto, é Fibre 197, e será vendida no PC da Chegada Caro para Salvador de Porto Estado. Boa tarde, adicione identificação sobre vigilância em radar, mantenha nível 370. Então, 9398, mantenha o nível 200, chame Centro Brasília, frequência 124, decimal 25, alternando 26, decimal 55, 93, 98. Boa tarde. Gonçalo de Branco, 3, 3. Tango Índia Mike Alfa, informa o tráfego na posição de 2 horas, 1 no 2 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível 080, é o Alfa Tango 72. Mike Alfa Ciente, ainda 9 estou atrás. Sim, pista 28, vamos no 333. 3? Ainda não, 393. Livrou a pista, autorizado o táxi via Alfa, chame para ingressar na Juliette. Minha Alfa, chama Juliette, tá 6 4. No 9, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia, obrigado, 333. 3193, autorizado ingresso, portão 2. Ingresso para o portão 2, 393. Corrigindo, para o portão 5, ingresso via Juliette para o 5. Para o 5, 3, 193. Ok, na saída Gole, 360, ascensão, efetuando na proa até 3000, depois curva esquerda, positivo. Voo 333, está livre de restrição, autorizado, curva esquerda na saída Gole. Ok, curva da esquerda, estaria liberado da restrição 10000 até 15 milhas? Voo 333, livre de restrições, na saída Gole, suba nível 360. Ok, grato então, livre de restrições, gol no 333. 3173, boa na proa de Campos, na 3173. Autorizado, subida ao nível 160. IP 5489, copiou o controle? 489, copiou. Autorizado no 60. Centro Recife 489, chame Centro Recife na frequência 1288, alternio 1-3325, Recife 489. Recife 1288, 1-3325. Boa tarde, obrigado. 386, acione 5422. Portar 3192, está autorizado, marcou nível 330, via Amperuíste 58. Decolada 28, manterá a proa até 3000 pés, curvando à direita, saída Aron, tração Meli. O controle 119.35, a TOI 118.6, com transponder 5422. Correto, chame para acionamento 392. Bora. Sítio 394, suba 4, 2, 1, 5, 0. Postera 2288, prossiga. 288, chame controle. Posto seguro, frequência 120, decimal 9, como serviço cadastro terminado, a 25 milhas de posto seguro, por favor. Aguarde coordenação para Fortaleza, o altímetro é no 0, 1 no 3. Livre acionamento, chame para o táxi, rumba 2-3. Secundária 1-3-3, decimal 2-5, voo 1-3-3-3. Ah, positivo, 1-3-3-2-5, boa tarde. November. Confirme. 903-661 com a November. É o nível 180, solicitando para Ilhéus. Entendi. 2573, chame centro do Brasília, frequência 126, decimal 55, alternando 2425. Papá Romero Juliette Papaquiro, chame centro do Brasília, frequência 1255, alternando 2425, Juliette Papaquiro. Autorizado Fortaleza, nível 090, pela rota Whisky Uno, decola da pista 28, após a decolagem mantém proa até 3 mil pés, após curva direita, saída lotar, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 5176. Correto, autorizado o táxi, chame para cruzamento da pista 28, rumba 23. para 12.000 pés, ajuste 1013, azul 4064. 7, autorizado chegada via CARI, 1013 até 2.000 pés, azul 4064. 3661, pronto. São 3661, autorizado Salvador Ilhéus, nível 220, pela rota Golf 677. Decola da pista 28, mantém a proa até 3.000 pés, após curva à esquerda, saída Gole, transição Coral, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5166. Autorizado nível 220 Ilhéus, pela Golf 677, da 28, mantém a proa até 3.000 pés, curva à esquerda, perfil Gole Coral, 1935-5166, código TAN 3661. Correto, chame para acionamento 3661. Chama para acionamento 3661. 4306, acionando Brasília, frequência 2000, decimal 5, tipo alternando, prossiga. Autorizado o cruzamento da 28, táxi livre até o ponto de espera, no ponto de espera 118.6, rumba 23. Rumba 23, qual o número de pessoas a bordo? 06, senhor. É, vou na proa da rotatória, ajuste Salvador 10, 13, papá, papá, Mike Bravo, papá. Papá, papá, Mike Bravo, papá, acione transponder 0107, mantenha-se em condições visuais. Informe PLB. Gente, acione transponder 0107, papá, papá, Mike Bravo, papá. Ah, 3192 acionado, pronto para o táxi, é o economia de 4 horas e 30, alterna Salvador, corrija, alterna Aracaju, está com 077 na POB. TAN 3192 autorizado via Índia Alfa e Golf, no ponto de espera 118 decimal 6. Índia Alfa Golf, com espera 18.6, chamará. azul 4064, autoriza pro Dilza. Mantenha a sentido a chegada azul 4064. Positivo. Salvador, até 3661, puxe acionamento no 7. Autorizado a alinhar e decolar 28, rumo a 23, o vento de 230 graus com 2 nós. Salvador, Papo Uniforme, Serra, Ecotel, boa tarde. Azul 4089, chama Brasília, 1243, Ecotel, 1226. Azul 4089. Controle, controle, Papa Uniforme, Serra, Eco Hotel. Muito boa tarde. Gente, boa tarde, prossiga, Papai Uniforme, Serra, Eco Hotel. Serra, Eco Hotel, decolado de Veracruz. Mantém o corredor Vera Cruz, magnética 065, aguarde tudo passar. Papai Uniforme, Serra Eco Hotel, confirme o destino e qual a proideal para o destino. Dois, três, decola 235, controle 1 no 9, decimal 35, bom voo. Controle 11935, 1-2-3. Torre Salvador, boa tarde, TAM 3192, ponto de espera da 28, pronto. Sim, é o ponto de espera da 28, TAM 3192. Vai manter o ponto de espera da 28, TAM 3192. Controle Salvador, 1-2-3. Papai Uniforme Serra Eco Hotel, ação transponder 0222. Mantenha assim condições visuais, QNH Salvador no 0-1-3. Ingressos, corredores visuais, reposto para ingresso no corredor Interlagos, Papai Uniforme, Serra Eco Hotel. Serra Eco Hotel, o acionado 0222, reportará no, através do corredor Interlagos. Autorizado iniciar o procedimento, pro Azul 4064. Azul 4064, autorizado, ILE Azul 28, reposto estabilizado, visual com a pista. Certo, autorizado o procedimento. Rumba 23, contato radar na decolagem, saída lotar, suba ao nível de voo 090. Subindo para 090, saída lotar. Confirme a restrição de subir na reta até 3000. Autorizado direto, curva à direita, rumba 23 na saída lotar. Mantém a posição devido à aeronave que decolou à frente. O bandeirante está no perfil da LOTAN com curva à direita. Cara, se passa com o Niterói, você está mantendo a posição aí no ponto de parada 28. Informa mais um traço na aproximação da 90. Para 28. Tá, 3192. Para 1845. Sim, Índia, Índia Matial, Cachame, Centro Recife, na frequência 12685, alterne 12545. Troque seu código transponder para 5064. Índia Matial. Frequência centro 12685 e alterne 12545, transponder modificado para 5064, Índia Matial. Bravo, papá, prossiga. Eita, oi, comigo, na Rádio Alto 244. Vamos aproximar da próxima terceira do Rádio 7 para cruzamento. E mantendo o voo de estação de linha para o alto. Satória a 500 pés, Mike Branco Papá. Ok, eu estava fazendo voo de inspeção de linha, fechado. Seguinte, Mike Branco Papá, a que distância irá se aproximar da cabeceira 17? Torre de... torre de 3, 4 milhas, ok? Seguinte, azul 4064, chame torre 18,6. 18,6 é uma boa. Mike Bravo Papá, mantendo-se em condições visuais, após a final da 17, irá prosseguir para que distância para o cruzamento da final da 28? Após para a cabeceira 10, ok? Para o cruzamento, mantendo a inspeção de linha a baixa altura, indo passando o Pituaçu, indo até o Matapu aqui. Gente, então na minha escuta, Mike Bravo Papá. Vou escutar. Controle, poderia confirmar para o Papa Uniforme Sierra Hotel o ajuste QNH? Ajuste no 013, cheque altitude, Papa Uniforme Sierra Eco Hotel. No 013, Sierra Hotel. Cheque sua altitude? 1.500 pés. Gente. Cara. Papá, Mike Bravo, papá, chame todos, Salvador 1 no 8.